A sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoz.com.br. Contatos aqui para que você possa interagir conosco. 4588-282828 é o nosso número do WhatsApp. 3028-2828, bom e velho telefone fixo. Você liga aqui e fala com a Luciana. Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Boa notícia para o turismo e também para a integração aqui da região de fronteira, né? Em visita a Puerto Iguaçu na tarde de quinta-feira para habilitação oficial do sistema de banco de dados integrado entre as autoridades de imigração da Argentina e a Interpol para identificação de foragidos com ordem de captura internacional. O ministro do interior argentino, Rogelio Frigerio, anunciou que o governo federal do país investirá na ampliação da estrutura da aduana de Puerto Iguaçu, ali na cabeceira da ponte Tancredo Neves. No total, devem ser construídos cerca de 15 novos guichês para atendimento ao público, que esperamos, né, sejam guichês equipados com pessoas para o atendimento, né, porque de nada adianta ter o guichê físico construído e continuar só com meia dúzia de pessoas atendendo, né, como forma aí, enfim, né, esperamos, né, que essa medida venha como forma de reduzir as filas e, nas palavras do ministro, vamos citá-las aqui, né, dinamizar a economia da fronteira. Bom, esperamos que não fique só na promessa, né, afinal, quem faz ali a travessia da ponte Tancredo Neves sabe que, apesar da boa vontade em desempenhar a travessia, né, de algumas das autoridades, a burocracia muitas vezes acaba sufocando as boas iniciativas quando elas existem. Esperamos que não seja o caso, que realmente possamos atravessar em direção à Argentina e os argentinos possam vir a Foz do Iguaçu mais rapidamente, porque a região fronteiriça como um todo, né, agradece. Vamos agora à edição de hoje do quadro Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. E o destaque da semana no quadro Maravilhas Daqui vai para um atrativo visitado por pessoas de várias partes do globo, mas que muitas vezes é desconhecido de muitos moradores aqui da cidade. Trata-se do CAEC, Centro de Altos Estudos da Consciência, popularmente conhecido como Conscienciologia, na região ali da Avenida Felipe Wancher, a Estrada Velha de Guarapuava. O local foi fundado por pesquisadores do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia no ano de 1995, contando com laboratórios para autopesquisa, local para elaboração da Enciclopédia da Conscienciologia, também a Holoteca, que é um conjunto de coleções mais amplo que uma biblioteca, e uma série de outras estruturas voltadas ao conhecimento. Além de pesquisadores e estudiosos, o CAEC também recebe visitas do público interessado. Outras informações sobre como visitar você obtém através do telefone, atenção, anote aí, em 45-2102-1411, vou repetir, 45-2102-1411, ou através do e-mail receptivocognopolis@gmail.com. Repetindo de novo, né? receptivocognopolis@gmail.com. E também nas nossas redes sociais, né? Vamos disponibilizar a informação no Transamérica Foz, no Facebook e no Twitter, no @TransaméricaFoz. Momento agora de tratar de algumas daquelas anormalidades que acontecem no noticiário, né? Sabe aquelas notícias inúteis que tomam conta da pauta dos meios de comunicação, mesmo, claro, quando há coisas muito mais importantes acontecendo no mundo, né? E, enfim, coisas que você não poderia deixar de saber? Então, né? Daí estão lá aquelas notícias inúteis e a gente perde tempo com isso. Enfim, na edição de hoje, eu poderia falar do caso em que um chinês de 29 anos foi a um hospital na cidade de Shenyang, lá na China, para acompanhar o parto do seu primeiro filho, né? Mas chegando lá, ele foi confundido pela equipe médica, porque tinha o mesmo nome de um paciente agendado para uma cirurgia. Aí ele foi entrando, foi convidado a tirar a roupa, anestesiado e, sem que percebesse, operado de hemorroidas, algo que ele nem sabia que tinha. E o detalhe é que ele só ficou sabendo da cirurgia depois, né? Porque no auge da ingenuidade ele achou que tirar a roupa e ser anestesiado era um procedimento normal para entrar na sala de parto. Eu, hein? Eu poderia falar também do candidato a vereador que foi detido pela polícia no centro de Curitiba e por qual motivo? Bom, ele estava ouvindo rap. Aí você pergunta, ouvindo rap? É, só que num volume ensurdecedor, sendo autuado por perturbação do sossego e ganhando holofotes inesperados, né? Porque agora está acusando os guardas que o conduziram à delegacia por preconceito. Enfim, né? Tendo ele razão ou não, o fato é que jamais teríamos ouvido falar do garoto, que eu não posso dizer o nome aqui, né? Se não fosse esse prosaico incidente na música alta. Mas eu vou falar mesmo, pegando aí o gancho das eleições, do bom amigo Duque. Você sabe quem é o Duque ou Duck, né? É um cachorro bem branquinho, bem peludinho, bem fofinho, enfim, o tipo de canino boa praça, que todo mundo gosta dele. Tanto é que na pequena cidade de Cormorant, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, o Duque ou Duck acaba de ganhar sua terceira eleição para prefeito. Exatamente, terceira eleição para prefeito. Olha, não acredita? Pois é, o Duck, que é candidato independente, ele vai agora então para seu terceiro mandato como prefeito e com um detalhe muito importante, hein? Ele conta com excelentes índices de aprovação. E sabe o que é mais bizarro? Não é o primeiro cachorro, ou melhor, ele foi o primeiro cachorro, mas não é o único cachorro eleito prefeito lá nos Estados Unidos. Na cidade de Divide, no Colorado, o cachorro salva-vidas Paquetto foi eleito prefeito. Inclusive indicou sua irmã, Maquetto, para sucedê-lo no cargo. Eu, hein? Que cachorrada! Fronte Transamérica até meio-dia. Veja a minha história com a sua comunidade. Programação musical aqui no Front Transamérica. Vamos lá, né? Hoje nós temos sim prazer em receber o alemão aqui na Transamérica Foz, né? Depois daquele fim de semana dourado que tivemos, entendeu? Dourado, né? Que tivemos aí semana passada, recebendo aqui o alemão nos nossos estúdios. Alemão da Transamérica, bom dia, aliás, excelente dia, alemão! Bom dia, seu Schlebe! E eu também tenho que dizer que agora eu sou um empresário de sucesso, como tu pode notar aqui. Pois é, o ouvinte precisa saber que hoje o alemão está extremamente elegante, né? Eu poderia dizer que você está com uma aparência dourada. É, tem a ver com essa sua nova profissão de empresário, alemão? Tem sim, ó, seu Schlepp, você tem total razão, né? Dá pra ver que tu é uma pessoa ainda não tão sucedida, mas eu posso te dar uma dica pra você e pro vendeiro Transamérica, né? O que mais dá dinheiro nesse país? Mentiras. Exatamente. Vou te apresentar a MAB171, Academia de Mentiras Alemão Brasília International. Peraí, Academia de Mentiras, esse é o seu negócio, é verdade isso? Esse é meu negócio, e é um negócio de sucesso, que tu saiba, né? A mentira tem pena curta, mas aqui na MAB171, nós temos o Zambolt, sempre chega na frente. E olha, seu Guilherme, o tal do Bolt é tão rápido que o cara pegou a menina no sábado, no domingo ela tava grávida, e na segunda o filho nasceu e na terça a criança já tava usando o banheiro sozinho, né? Tudo isso, imagino, em menos de 10 segundos. Agora, ô alemão, você acha, pelo que eu estou entendendo aí, é uma academia de mentira, né? Você acha mesmo que esse tipo de negócio tem possibilidade de dar certo? Olha, seu Xixi, nossa empresa é especializada em formar políticos de sucesso. Veja bem, a cada 4 anos, eles contam as mesmas mentiras. Mas graças a nós, a MAB171, o povo acredita e elege esses verdadeiros cara de pau de sucesso. Cara de pau sim, mas de sucesso. Vamos citar alguns, agora. Ouça. É, eu coloquei esse efeito de censura aqui porque, enfim, é período eleitoral, alemão. A gente não pode citar alguns nomes aqui, né? Mas vamos lá, você tem exemplos aqui mostrando aí o sucesso do trabalho dessa sua organização? É o sucesso da AMAB171. Nosso trabalho, inclusive, é reconhecido no Senado. Ouça! Esta lei foi tão mal feita que eu já disse no plenário do sem querer ofender ninguém, mas já ofendendo, ou reconhecendo, pelo menos, que parece que foi feito por bêbados. E olha só, Xixi, nós vamos ensinar os gringos a mentir. Não seja que nem um fracassado, que nem um nadador americano, que nadaram, nadaram e nada. Seja que nem um Usain Bolt, sempre chega na frente. Liga já, é ou não é? Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem, hein? Você liga agora e ganha R$360 de desconto na hora. Ligou, ganhou. Tá, eu tô vendo que tem um marketing todo por trás disso. Agora, o alemão, é pra quem quer ser mentiroso de sucesso, como você diz. Como é que funciona o curso? Olha só, tanto é sucesso, Guilherme, que a gente tá cansado de ser enganado, né? Nas internet, é na rua, nos panfletos, na gandaia, né? Nas boates. É difícil, né? Quando a gente desembala ali é outra coisa. Por exemplo, eu fui enganado já. Sabe esse shake aí pra emagrecer? A minha Frida, minha mulher, ela tá saindo com o tal do shake árabe já faz um mês. Guilherme do céu, continua corda. Peraí, deixa eu tentar entender. Shake é o shake de bebida. Você disse um shake árabe. Ô alemão, abre o olho, alemão. E olha só, seu Guilherme, tem muita gente citando bem. Os nadadores estavam bêbados, né? Só pra citar esse símbolo, né? Esse é o tipo de mentiroso que eu vou mostrar formado por nós. O pessoal sai tão perfeito. Vou trazer alguns exemplos aqui. Chega de falar. Agora vamos na prática. Tu vai ser um mentiroso de sucesso. Atenção, você que tá me ouvindo agora. Tu vai ser um mentiroso de sucesso. Vai ganhar dinheiro na vida. É a tua chance. Quer ficar aí no sofá sem fazer nada? Só no migué? Então liga pra cá, né? Olha o seguinte, outro exemplo. Vou começar com os bêbados. E esse é o bêbado didático. E enche teu culo. E depois entra no suco. Eu não sabia que o suco lá continha o álcool. O suco, ele é um suco seguinte. Ele é afrodisíaco, ele é muito gostoso. Eu não sei de que é fabricado. E é uma empresa da multimídia muito boa. Não, eu também uns uns 4 copos duplos. Agora, olha esse cara aqui. Esse é o autêntico bêbado cara de pau. Eu tomei 3 caldos de cana. Eu tomei 3 caldos de cana ali atrás. O caldo de cana, então, pode ter provocado esse resultado? Olha, linda, eu não sei, porque o caldo de cana, né, de repente, é derivado do álcool, né? E esse outro é o mais impressionante, né? Que eu vou te mostrar, Schiller. É o advogado. Olha como ele se defende. Que crassudo. Eu faço questão de mostrar a minha responsabilidade. Eu causei um acidente embriagado aqui. Eu não machuquei alguém, simplesmente se machuquei. Como vocês verem, a minha cara, estou embriagado. Não minto a minha responsabilidade. Sendo que, na mesma semana, um deputado matou duas pessoas, tá? Mostrou na rede de televisão. Espero que vocês mostrem em rede pública. Eu não matei ninguém, eu só simplesmente fui machucado. Eu estou falando com você aí que me crucificou por ter ficado aqui esse tempo todo. Por quê? Você não crucifica esse deputado que matou duas pessoas sem ter feito nada? Você que ouviu isso, liga agora e seja um mentiroso de sucesso. Você vai ganhar dinheiro e ser bem sucedido. Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem, hein? É, pois é. Ô, alemão, mas eu vou falar pra você que esse é o tipo de empreendimento que, enfim, né, não colabora muito não com a nossa nação, né? A gente precisa de um outro perfil, mas enfim. Tá, sucesso pra você, alemão, sucesso. Olha só, Schileb, o que, que um homem precisa pra ter sucesso na vida? Ah, eu não sei, porque eu não tenho, então eu não posso te dizer. É dinheiro, Schileb. E é isso, essa é a oportunidade da tua vida. Seu mentiroso de sucesso. Entre pra nossa equipe, faça parte do nosso time. AMAB 171, Academia de Mentiras Alemão, Brasília International. É, eu imagino que, pelo menos, cliente não deve faltar pra você, né? Inclusive, o que, que é esse barulho aí? É o teu celular? Oi! Ô, otário! Quer dizer, seu Otávio! Ah, sim! E, claro, claro! O quê? Amante? Não, pode ter até 3, nós que temos garantia! 3 amantes! Isso! É enganapar! Nossa, moleza! Ah, o fio quer ser o quê, deputado? Não, não, pode vir lá, a Mabe garante também! Desculpa, Chilerme, a gente tá já, né? Que as linhas estão muito ocupadas, né? As atendentes não param de ligar pra gente, eu botei umas meio tetudas assim, sabe? O pessoal assim fica. Fica animado também ligar. Isso é mais uma qualidade da AMAB pra Tofê. Um exemplo real agora, né? Um fato real pra tu. Tá bom, alemão. Ó, ó, teu celular aí vibrando de novo aí, ó. Ó. Vai lá, atende tuas ligações aí. É, enfim, vai com teu negócio escuso pra lá. Fronte Transamérica até meio-dia. Eu, hein? Em todo o Brasil, Transamérica. Estou vencido, derrotado, é do jogo viciado, não há quem aguente. Emprestado, creditado, no meu banco é ganado igual ao de toda a gente. Porque era capaz de ir ao fim do mundo. Então corri para ti, só para te ver. Forte corri para te ver. Por entre falas montanhas, entre conversas estranhas, dou tentas de novo, dou tentas de novo. Vamos. Programação musical aqui no Front. Vamos agora conversar com ela. Um sopro de inteligência nas nossas manhãs. Uma brisa de primavera aqui no seu rádio. Ela, aquela que tudo sabe, aquela que tudo pesquisa, aquela que tudo armazena. Mulher do Google, versão nacional do Buscador. Mulher do Google, bom dia. Bom dia, Guilherme. Satisfação em estar novamente aqui com você e seus ouvintes. Olha, geralmente nos programas de rádio, né, quando o assunto é esporte, são comentaristas, repórteres e apresentadores homens que abordam ali os assuntos. Eu me arrisco a dizer, inclusive, que o rádio esportivo é um dos nichos mais machistas que eu conheço nos meios de comunicação brasileiros. Eu estou certo, mulher do Google? Está sim, Guilherme. Infelizmente. Pois bem, hoje eu quero quebrar esse paradigma, até porque você, sozinha, né, dá de goleada na maioria dos ditos especialistas esportivos que existem por aí. Puxa vida, Guilherme. Assim você me deixa tímida. Não seja modesta, não. Não precisa ficar vermelhinha, não. Olha só, você sabe que isso é a mais pura verdade, né? Você é a mulher do Google, você sabe tudo, você conhece o perfil de busca também de todos os comentaristas esportivos desse país, não conhece? Conheço sim, Guilherme, mas não posso revelar os dados. É contra a minha política de privacidade. Não, eu nem quero que você revele, né? O que eu quero é um bate-papo cabeça sobre esportes com você aqui na Transamérica. Pode ser? Combinado. Vamos lá, então. Mulher do Google, o que você achou do desempenho do nosso enxadrista aqui de Foz do Iguaçu, o Hugo Caetano, nas últimas competições nacionais e internacionais de xadrez que ele disputou? Muito bom, Guilherme. Esse menino tem tudo para ser um dos grandes mestres do xadrez da história do Brasil. A forma como ele usa a torre, o cavalo, o bispo e principalmente a rainha é de tirar o fôlego dos peões. Ok, vamos falar de esportes olímpicos agora. Que análise você faz da participação do Brasil nas Olimpíadas do Rio de Janeiro? Gostei muito do menino Isaquias. Braços fortes, peitorais definidos, cabelo estiloso. Peraí, o cabelo, mulher do Google? Do que você está rindo, Guilherme? Não, nada, nada. Pode continuar, continue. Gostei muito dos meninos do vôlei de praia. Gatos bronzeados, mãos fortes. Gostei muito do menino Thiago. Salto com vara, 6 metros. Imagine. Vem cá, mas você vai ficar só falando aí taradice ou vai comentar realmente sobre os caras e os esportes que eles praticam? Estou fazendo como vocês, Guilherme, que ao invés de falar do vôlei feminino, ficam falando do traseiro da jogadora tal, das pernas da levantadora, fantasiando como se elas fossem objetos. É, ok, entendi o recado, mas vamos lá, você gostou da participação brasileira? Deu pro gasto, até porque errei a previsão de medalhas. Verdade, já tinha até esquecido disso, mas ó, vamos fazer o seguinte, né, deixa isso pra lá, né, a vida de vidente funciona mais ou menos assim, ó, você faz umas 200 previsões, erra 199, mas se acerta uma, ó, você esquece que errou todas aquelas e se concentra só naquela que acertou, divulgando aquela, combinado? Assim que funciona. Ainda estou aprendendo as técnicas de malandragem, Guilherme. Obrigada por ser tão compreensivo. Imagina, que isso. Você gostou do ouro olímpico do Brasil no futebol masculino? Você concorda aí com os comentaristas que estão dizendo que a vitória sobre a Alemanha na final olímpica apagou o vexame da seleção brasileira no 7-1? Claro que não, Guilherme. Quem diz uma coisa dessas só pode estar falando bobagem. Seleção olímpica é seleção olímpica. Não dá pra comparar. Até porque os clubes não têm obrigação, né, de liberar os atletas, é isso? Exatamente. Na última Eurocopa, a Alemanha tinha 7 jogadores em idade olímpica. Sabe quantos vieram? Peraí. Eram 7? Então se eram 7, veio um? 7-1? Não, Guilherme. Não veio nenhum. O ouro olímpico não muda nada. 7-1 continua sendo pouco. Muito pouco. É, nesse aspecto eu sou obrigado a concordar com você, mas e a chegada do técnico Tite? O técnico Tite na seleção, isso pode mudar alguma coisa? Você viu a lista da primeira convocação, Guilherme? Vi sim, mulher do Google, por quê? Só tenho duas palavras. Vai, Corinthians. É, realmente, né? Enfim, as chances de dar certo, como você sempre diz, né, são de 50%. Exatamente, Guilherme. Sempre são de 50%. 50% para o sim, 50% para o não. Mulher do Gogli, gostei muito de falar de esporte com você neste fim de semana, sério mesmo, viu? O prazer foi todo meu, Guilherme, mas eu prefiro outros assuntos, como aqueles que a gente conversa de madrugada, só com a luz de LED do monitor ligada. Então, mulher do Gogli, esse é o tipo de coisa que a gente não pode falar nesse horário, né? Até porque minha mulher tá ouvindo, tá? Não está, ela está assistindo TV. Opa, e como é que você sabe? Tá espionando minha casa de novo? Ha. Mulher do Gogli, você volta na próxima semana? Volto sim, Guilherme. Beijinho. Fique com o pai. Mulher do Gogli, todas as semanas, aqui no Front Transamérica. Hora da merenda, intervalo aqui no Front Transamérica, uma breve pausa, só pra esticar o joelho e beliscar alguma coisa ali na cozinha da rádio. Afinal, vai chegando aí perto do meio-dia, né, e o estômago já começa a dar aquela roncada básica, né? Ô, seu Jesuíno, senhor por aqui de novo? O senhor sabe que sua participação aqui no Front na semana passada rendeu suspiros dos ouvintes, né? Alguns suspiros de raiva, outros de raiva também. O senhor quer cantar de novo? Não, aqui, ó. Hoje é esse microfone aqui, ó. Esse aqui, ó. Isso, esse aqui. O que o senhor vai cantar hoje? Creedence de novo? Eu vou cantar uma outra também. Ok, manda ver então. Vamos acompanhar pão, aqui. Pão, tom, dom, dom, tom, tá, tom, peguei tom, o compasso, peguei. Tom, John tom, Lennon, tom, Stand By tom, Me. Vamos lá. É, o seu Jesuíno cantando aqui pra você, ó, Luciana. É pra você que ele está cantando, hein? Esse talento é todo seu, hein? Intervalo aqui no Front e já voltamos. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.